mesmos ofendi, e vós me queira perdoar. Ó meu divino Pai, só por vós devo chamar. Tantas mesmos ofendi, e vós me queira perdoar. Vós me queira perdoar, e eu pequei por inocente, porque não tinha certeza do nosso Deus onipotente. Vós me queira perdoar, e eu pequei por inocente, porque não tinha certeza do nosso Deus onipotente. Ó meu divino Pai, depois que me dá a luz, eu nunca mais hei de esquecer do santo nome de Jesus. Ó meu divino Pai, depois que me dá a luz, eu nunca mais hei de esquecer do santo nome de Jesus. O povo estão iludidos por completa ilusão, porque não querem acreditar na mãe de Deus da criação. O povo estão iludidos por completa ilusão, porque não querem acreditar na mãe de Deus da criação. A laranja é uma fruta redonda por vossas mãos, vós me entrega com